c'è problema per farlo. Esse vai dedicado ao povo do Ceasa, né? Os verdureiros que percorrem esse lindo e belo Brasil, trazendo a vitamina pra galera, né, Miguel? Povo da verdura. Fala. Uns, dois, três, quatro. Então, pro Ceasa eu vou. Eu vou pro Ceasa. Pro Ceasa eu vou. Pro Ceasa eu vou, pro Ceasa eu vou, pro Ceasa eu vou, pro Ceasa eu vou, solamente a galera do Ceasa. Vai vendo, improvisando os toquinhos por aqui, pra galera acelerar e botar pressão. DJ Wagner, o próprio original. Cerezão Tapetão Mix. Pro Ceasa eu vou. Eu vou pro Ceasa. Pro Ceasa eu vou. Então. Eu vou. Metro é mix. Não tem problema, per farlo. Eu sou metro é mix. Fala. É a galera indo pro Ceasa, né, Miguel? Fala. Daqui a pouco estacionar no box ali. Jogar o povo no chão e o procedimento começa de novo. Fala. É mais um cerezão produzido e personalizado pelo DJ Wagner. Dedicado aí, galera, que percorre a 153, a única original.